00 Chame-Torre 118 decimal 6. 118 decimal 6. Agilizando direito 219-6322. Oi, Salvador, bom dia. O voo 1600. 600, número 2, continua a aproximação e aguarde de autorização de pouso. Aguardando. Está 3144. É, devido à restrição visual da torre, o senhor consegue ver aí se o gate 4 está ocupado? Afirmativo, senhor. Será a nave da Webjet. Ok, mantenha a posição aguardando um novo gate, ok? O número 5 está vago, senhor. Ok, o 5 está vago. Vou informar aqui a infraero para ver se disponibiliza um gate aí para o senhor. Ah, tá ok. Muito obrigado. Ok, o 6 está vago também. E os outros aviões são todos com escada acoplada no 1-4. Gente. Falou, Xaner 6320. Muito boa tarde, canal. Gente, a Xaner 6320, prossiga o seu táxi agora pela 76 Kilo e Pátio 3. E reporte para ingressar no principal. Kilo Pátio 3, reporte para ingressar no principal, 6320. Porque o TAN 3144 autorizado o gate 612. Gate 612, TAN 3144, obrigado. Controle 199 decimal, 35, bom voo. 19357 54. Você não é 6320, pode prosseguir via Alfa mesmo ou vai para remoto no 3? Alfa, Juliette, remoto no 3, 6320. 1394 minutos, cópia. 6444, 394. Salvador, gol 1924, cliente da Oscar, autorização Mateo. 1924, número 2 para cópia. Foi com senha, está dependendo, beleza? Gol no 394, copia? Copia no 394. Gol no 394, autorizado Galeão 360, via 1927, Porto Seguro, Alper Zulu 16. Recorda, pista 10. Primeira curva direita, Nadael Leda Bidev. Controle 11935, transponder 5402. Transponder 5402. Entendido, é, autorizado, é, Galeão nível 360, via Upper Whisky 50, Dael Diner Bidev. E a Boss, é, Porto Seguro, a Upper Zulu 16, decola com curva direita e controle 1935, gol 1394. 1394, só confirmando, é da El Leda após Bidev. Chama para pushback, acionamento. Da El Leda e Bidev, ok, gol 1364, chama para pushback. Para o acionamento e push web 6721. Sou. Trip 5491, chame Torre Salvador 118 decimal 6. 18,6, obrigado. 924, copia? Copia, Maceió. 924, autorizado Maceió 350, via Pérez 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 11935, transponder 5403. Centralizado Maceió 350 via Whisky 58, decola da 10 com vestidinha de Puca, Aracaju. Responder 5403 e controle 1935, gol 924. 924, chama para o pushback acionamento. Amaral. Salvador, boa tarde, 3805, autorização Guarulhos 36. O Admin 721 já iniciou o push? Vai iniciar nesse momento. Gente. Chinese 6315, the ground. Just gonna fire off, taxi. Go ahead. Hold short, Juliter. Your gate number 04. Okay, hold short, Juliet. Gate number 4, 6015. 3805 foi a plan for a copy. Primitivo. 3805, Guarulhos está autorizado, 340 via Perico 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, da El, letra BDF. Controle 1-1935, transforma 5172. 0340, Guarulhos, aparecer 50, decola da 190 com curva à direita, da El Leda BDEV. 1935, controle, poderia repetir o transponder? 5172. Transponder 5172. 6215, Juliet Gate 05. Ok, Juliet Gate 0, standard 05, machine 6215. Sou Salvador, boa tarde, voo 1806, ciente da informação Oscar, 230 Aracaju. 1806, atualizado nível 190, aguarda a coordenação do 320. Aceito 190, voo 1806. Afirmativo, 1806, atualizado 190, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva esquerda, fuga, transmissão Aracaju. Controle 11935, transponder 5157. 190 para Aracaju, via Rossmann Gol, decola 10, primeira curva esquerda, anseio da PUC, Aracaju, 11935, transponder 11935, controle 51571, transponder. Chama na pushback, chama tá na posição 7, bom, 906, boa. 906, está correto, chama posicionado. Salvador, trip 5489, boa. Trip 5489, prossiga. Já passou nossa autorização conquista? Via chegada bom, recebe 2000 com 1013 padrão, em hora 4 anos. Aqui está o BT 1705. Mais uns 10 minutos que está aparecendo no meu sistema, aí eu chamo o senhor. Estou na sua escuta, teria saída prevista? A vitória da conquista é Goleval. Goleval. Bom, no 600, Alfa, reportante está com o seu Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo no 600. Michael F. Mike, autorizado, voo local 500 pés, decola 17, primeira curva direita via Litoral Sul, controle 1935, transponder 0114. Pés acionado 0140, com 4 a bordo. 03 a bordo, fundamental com torre 1862, Michael F. Mike. Total, Mike Golf, Mike, prossiga. 76721, 174 a borda, 3,50, alterna Recife, táxi. Sabe, 76721, táxi à direita, via Índia e Alfa, no ponto 0-0, chama a torre, 1,8612, centímetro no 0, no 13. Registro padrão, autorizado à direita, Índia Alfa, 18,6, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, também. Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 425. 2685, 2545, 754. Alô, trip 5491. Trip 5491, Alfa Quilo para o pátio 3. No pátio 3 é a remota 01. Ok, pátio 3 para a remota 01, obrigado. Fono 600, Juliette para o 04. Juliette 04, Fono 600. Certo. Decolagem, vento no 70 graus, 29. Decolagem, 3605. O Vitor Mike Quebec, acionado 0161, né? Afirma, senhor. Prossiga diretor no Salvador, corredor Vera Cruz, Interlagos. Vitor Mike Quebec, NH1 no 013. 1 no 013, Vera Cruz, Interlagos, Quebec. Romeu Lima, chame Torre Salvador, 1 no 8, decimal 6. 186, até já, papai Romeu Lima. Até. O Marco Max está na tapa. Gente, autorizada a decolagem pro do corredor Axé, vento 1,60 graus, 1,09. Torre, o triplo papai Romeu Lima está agora através de Itapuã para cruzamento do campo. Ok, o triplo papá Romeu Lima, informa o tráfego agora decolando no sentido contrário. Mantenha a linha litoral, aguarde instruções, ok? O papá Romeu Lima. Mantendo a linha litoral e aguardando Lima. Paciente, toma no seu. Ok, obrigado. Sentido contrário, na linha do litoral, a 500 pés. Se for possível, mantenha-se afastado da linha do litoral e informe quando visual com o mesmo. Mike off, Mike. Mike. Então, 3605, decolado aos 37, controle 19, decimal 8. 198 ou 1935? Correção, 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, Juan. Transponder 5410, decola da pista 90, primeira curva direita, Goleval, controle 1935, transponder 5417. Autorizado 2-0-0, conquista, decola da 90, direita, Goleval. 1-1-9-3-5, controle 54-1-7-6-7, confirma. Afirmativo, 5-4-1-7, trip 549, informação, o rádio está vindo entrecortado. Vamos, 5-4-1-7, chamaremos para puxa posicionamento, trip 5489. Afirmativo, se possível, faça um check no rádio, já está vindo entrecortado a transmissão. Tudo bem. Correu, o Michael Parks já cruzou com o Papa Romeu Lima. Michael of Mike, contato com o controle agora, 119, decimal 35, Michael of Mike. Ok, eu vou mais um pouquinho à frente e vou retornar em seguida. Ah, então mantém minha escuta mesmo. Ok, então, obrigado. Calibrou o eixo da 1735, Papá Romeu Lima. Visual para a nave decolando da 10. Afirmativo. Atento ao mesmo, está autorizado a decolagem, a correção. Está autorizado o cruzamento do setor de decolagem da pista 1028. Autorizado no 028, Papá Romeu Lima. Webjet 6721, decola 39, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, cordial boa tarde, objeto 6721, decolou, se escute. 6721 no contato radar, suba para o nível 330 na saída Momo. 330 Momo, uma solicitação, a gente está um pouquinho atrasado, dentro das possibilidades, uma coordenação, uma de Froti ou até mesmo um direto a Buco, por favor. Eu te aguarde, web 6721. Obrigado, senhor. Mike. Ok, tá no retorno. Aqui sim, tá autorizado, mantém escuta, retorno, linha do litoral, reporte para prosseguir para cabeceira. Ou para o pátio 5 direto, se desejar. Mike. Papá Romeu Lima, ciente que já cruzou o eixo de decolagem da pista no 028, contato agora com o controle 119, decimal 300. 1935, graças, senhor, até a volta, Romeu Lima. Até mais. 3605? 3605 ao controle. E o senhor está bem atrasado aí. O senhor poderia fazer uma coordenação pra gente aí com o centro? Pra ver se autoriza pro de Bravo Hotel Zulu? Na presente posição na 11, posterior pro Chibé. Afirmativo, chama pro Pulse, tá livre armamento, 3275. Espera para o Pulse. Confirme como está copiando 5489 da trip agora. Trip 5489, estou ligando para o Chibeca Sonate, uma tarde. Confirma a nossa. Como está nos recebendo aí, senhorita? Está recebendo, ainda está um pouco entrecortado, mas está bem melhor. Ótimo, obrigado, será reportado. Chamarei outro para puxar essa nave. Gente. Número 141 é o controle. Seria possível passar um pouco abaixo da restrição do nível 40 em pelo? né? 6141, não. Obrigado. 3605 autorizado pro de Bridge. Landbridge, 3605, obrigado. Mike, off Mike. C21, super restrito, nível 290 na proa de Abuco. 290 Abuco, obrigado. Tony Salvador, boa tarde, trip 562, venha. Tinge Zulu de Cario Lourenço para Salvador. Até Matheus, tá com 08 a bordo. Acabou de acionar aqui o 01-76. Tá mantendo 1-5-0-0. A gente prossiga visual corredor Vera Cruz, Interlagos, o Juliette, Índia Zulu, confirma o código acionado? 0176. Center. Autorizado nível 370, abisou 10, decolada 10, curva esquerda, Pucas Spa, 1-1-9-3-5-5-4-0-4. Número 00 está correto, sombra para o espelho de acionamento. Tá 3805 para o push na 1-1. Autorizado o pushback do 3805, chama para o táxi. 50 graus, 089, ajuste padrão. Está presente, sinal dando 7. Beleza. Cida. Gente, autorizado, está presente, voa direto o Bonf. Chegada Bonf, 5626. Chamada para descida. 3605, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 3305, boa tarde. Boa tarde. Paulo Salvador, trip 5489, confirme agora como nos recebe. Continua entrecortado. Prato. Xenem 141, devido a tráfego, desce inicialmente para 25000 pés. Ok, inicialmente a 2500. Siga, Michael Flight. O local está autorizado, 500 pés, decolando 197, primeira curva direita, vai via litoral, controle 1-1935, controle corrigindo, transponder 0114. Olá, Salvador, 906, posição 7, pushback, acionamento. Sim, Mike Golf Mike, está correto, chama para acionamento a torre 1-1862. Confira o tráfego, puxa, pode puxar? 906, posição 7, pushback, acionamento. 906-07, está autorizado, corrigindo. 07, tem condição de acionar na posição de chamar para posterior push? Afirmativa, aciona na posição para posterior push, então, no 806. Tente. Zulu. Outro instalador, Papa Romeo Gino Imperial, para o regresso. De Índia November Alpha, autorizado para da rotatória, Índia November Alpha. Autorizado rotatória, Índia November Alpha. Qual a alternativa? Galeão. 3805, táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto 0010, torre, ano 8612, otimista no 013. Pátio, Índia e Alfa, 1862, ano ponto espera, graças a Deus. Autorizado decolagem com pro do corredor Axé, vento no 40 graus, 102. 2000 pés autorizado, final ILS, sexo Y, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, Oxere 6141. ILS para 2000 autorizado, ILS, reporte estabilizado 6141. Juliette Índio Zulu autorizado, proa da rotatória. Rotatória, Zulu. O meu Papatanga aguarde para ingresso. 61, muito boa tarde. Autorização para Ideal, Santista. Meu Papatanga autorizado, ingresso é porte alinhado, pronto para a decolagem. 7, decola da pistão no zero, primeira curva direita na Coral. Controle 11935, aciona 0263. Papapapá, Mike Goffman. Mike Goffman, prossiga visual litoral sul. Reporte de regresso, Mike Goffman. Mike. Mike. É. Juliette, abraço. Um abraço. Juliette Índio Zulu, chame Torre, Salvador 118, decimal 6. 118 com meia dúzia, muito grato, senhor. Até a próxima. Controle Salvador, o Trip 5626, solicita a descida. Trip 5626, desce para 4000 pés, QNH no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, o 5626. Muito boa tarde, eu vou 1333, posição número 2, para autorização Congonhas, diante da informação nossa. 1333, Congonhas autorizado, 360, via Perizolu 16. Decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, corrigindo. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 11935, o transponder 5416. 360 para Congonhas autorizado, via Perizolu 16, decolando da décima curva direita, Nadael Leda Bridge. 1935 controle, 54 no meio, transponder gol 1333. 1333, chama para pushback acionamento. Câmara. Só no gol 1924 para o pushback acionamento, são 3. 92403 é o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Valeu. 806, está pronto para push no 7. Confirmando, seu gol no 806. Afirmativo, está pronto para pushback no 7. Está autorizado, chama táxi. Corta o ataque, não zero bem. Oxenero 6141, pista livre, autorizado pouso, vento 1, só corrigindo. Guarde a autorização de pouso. Aguarda. Agora sim, pista livre, autorizado pouso, 140 graus, 109. Gente, livre pouso para Oxenero Padrona na 10. Da 3805, decola 51, controle 19, decimal 35, bom voo. Decola 35, boa tarde. Boa. O meu Papatango decolado 52, controle 19, decimal 35. Gente, o meu Papatango. Delta, controle agora 19935. 4-6-1-7. O Romarei, eixo 17, Livre, Gilete, Zulu. Poderia confirmar, senhor. Romarei, eixo 17, Livre. Zulu. Travera Cruz. Vou passando através do farol da Barra, Papatango. Reportará através do farol da Barra, Romeu, Papatango. Oi, Salvador, boa tarde, está 3805. Não, não sei, velho. Colagem, saída da EL, vigilância. Na da EL, a autoriza a porta da EL, tá presente? Quanto é o perfil de saída? 3805. Material perfil. Controle é o papapapá, mais golf, mais. Mais golf, mais controle, tá seguindo. Ok, com visual com... Gente com auditório e frequência livre, mais golf, mais. Xener 6141, sala 53, ao livrar direito no 2109. Ao livrar direito, 2109, com sala, obrigado. Nada. Doutor Lima. Doutor, nós fizemos bem a próxima parte. 1009, 2010, tocar no sistema. Entendi, 1806, tentativa de abrir a parte 1, índia e alfa. O ponto 0-0-0, chama Torre, 1-8-6-12, altímetro 1-0-3, vai seguir como número 2, seguindo o Boeing da companhia que puxou no 0-1. Patrinho de Alfa, 1-18-6-8-0-6, ganhado, boa. Boa tarde. Salvador, boa tarde, esse é o 1-4-1, livrou? O 1-4-1, Alfa, chamante até que foi Juliette. Sim, chamante da Juliette, 1-4-1. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, a 2 minutos da rotatória. Índia November Alpha, da presente, se desejar, pode prosseguir direto para a final da pista no 7, reporte ao final de 2 milhas. Vento no 50 graus 089, ajuste no 013. Gente, na presente então, voar direto para a final no 7, pode confirmar o vento por gentileza? Confirmo, vento é de 150 com 08. Ok, 150 com 08, Índia November Alpha. Salvador, eu vou 1394 para o táxi. TOB 171, alterna Campinas com 3 horas e 46 de autonomia. 1394, táxi direita, Índia Alfa, ponte 0-0 Torre, 1-8-6-12, altímetro no 0-3. Índia Alfa, até o ponto de espera da 10 e 1-8-6-12 é o controle, é o, a torre, e 1-0-3 é o. Ajuste, gol 1394. O TAC 3661 está na 08 para pushback estacionamento. 3661-08, autorizado, chama ataque. Chamar ataque, 61. Chegar 6141, Juliette 07. Isso para o push. Juliette para 07, Chegar 6141. 1934-03, assim que o Boeing da companhia livrar caldo, o segundo Boeing da companhia livrar caldo, foi autorizado, chama ataque. Após o segundo da aeronave da companhia, atrasado, gol 19243. Gol no 333, posição 2 para o funcionamento. 333 é o número 1 no setor para iniciar, aguarda. Ok, muito obrigado, tenha uma boa tarde também, Juliette Nizu. Obrigado,